a batida tudo, pode deixar mais, né? Pra dar uma animação, mano. Bagua Records. 2018. Indomável, inflamável, inacreditável, incomparável, ágil, inexplicável, um raio. Invencível, inestimável, consumável, amável, sofisticado, inflável, biodegradável, Marvel. Diagramável, piruletas, condição estável, estimável, confortável, monstro não domável. Iterável, vulnerável, não é reciclável, imperdoável, não merecedor de água potável. A enciclopédia supica, carai, bem que a peteca não cai. Ela te atrai pro Hyundai, desnatural, ele trai, mas a mais samurai. Onde ela vai, no colo do pai, quem se distrai, se descontrai. Bactéria, logo impregna, a lealdade te trai. Professor, piloto, bom escritor, trabalhador, decide do pô. E ele apostou no futuro da ploquilosa na biqueira. Etiqueta primária na candelária, como malária, saia ordinária, rabo de saia, com sambambaia, babou na piteira. Só Jesus Cristo é meu rei, rei, fera picape DJ, J. Uma geração Coca-Cola, vim pra roda punk, você tem medo que eu sei. Fera picape DJ, J. Entre low rider, deu rei, rei. Se quiser troco de bala, favela é doce, você tem medo que eu sei. Só Jesus Cristo é meu rei, rei, fera picape DJ, J. Uma geração Coca-Cola, vim pra roda punk, você tem medo que eu sei. Ray Jang, ele é massim, vem no passinho, nós rima como facinho, foda-se, move essa assim, anglo-saxão e latim, como é que ele foi chegar assim? Mostra posição pra tu, mostra satisfação pra mim, fugimos de ler parkour, que tráfico na zona sul, no pão de açúcar, malvadim, indomável de bangu, alimentado com angu, saiyajin, fizemos pipa em bangu, o ribando, faz barquinho, sanga com isso, sepete, bodeia de pool, mostro e médico, safadim, 4-4 Hamilton, bagua punk, Capitão, Alpadim, pato quer que abaixe o som, chama El John, Constantin, chapa ouvi meu som, geral que ouvi meu som, chapadim, mama don't cry no more, mama don't cry no more, vem no passinho, se tu não for eu vou, se tu não for nem vou, olha pra mim. Só Jesus Cristo é meu rei, rei, fera picape DJ, J, uma geração Coca-Cola, vim pra roda punk, você tem medo que eu sei. Fera picape DJ, J, entre low rider, deu rei, rei, se quiser troco de bala, favela é doce, você tem medo que eu sei. Antes menor queria ser beira-mar, eu queria ser sutizu, passa pra cá, rola de dois, rola de um, olha quem vem te assombrar, pra tudo, tudo. Então é melhor nem contar, esfrega a buceta na cá. Se essa é Nova Iguaçu, suba num pé de cajá, suba num pé de caju, vou sem se preocupar. Acho o Cruzeiro do Sul, com Aladim e Abu. Vamos voar sobre o mar, vamos voar sobre o blues, vamos transar nesse bar, vamos transar nesse blues. Yo. Show, bá, voz de moleque, eu digito o deck, não é forte lap, é o estouro da track. Na Lapa, no rap, desde 17 gols em rebaixado com a fita cassete. Bebendo gemana, virando Netuno, tecendo minha cana, traçando meu rumo, os problemas eu encaro. Eu assumo, fuma sua pinga, bebe seu fumo. Fuma sua pinga, bebe seu fumo. Fuma sua pinga, bebe seu fumo. Se tu tá sem rumo é melhor se encontrar. Se esconder, nego vai te achar. Já que me conhece, não é porra nenhuma. Não sabe meu CEP, então vê se se apruma. E se entrar no metrô, trouxe um muchaco de vidro com saco de vidro no style by me. Sou Arthur Schopenhauer, no flower, mais power. Jumpa skydiver dos chop das towers. Sem espaço pra coward, sempre fast forward. Transporte no core em F sem desordem. Lotra que mate se mané e monê. Camille Pizarro, lugar pra tu ver. Sou em Rembrandt, Sandro Botticelli, o rap no olho e arte na pele. Segura sua onda, dog de caninho, rinha de verdade você nunca viu. Moleque imbecil, não foi nem será. Boiada te amassa sem nem te notar. Boiada te amassa sem nem te notar. Puta que pariu.